E, I, T, E, M, A, P, H, chega. N, V, S, no ar. Chega, chega, do lado de cá só quem é. Família é um laço de união, eu tenho fé. Louco, o clima é tenso, guerra na favela. N, V, S, extremo norte, sangue nas ruas e terra. Lei do cão, guerra é só tensão. Pilantro via fome, mexendo fui avião. Cusão, veja bem, aqui não sou ninguém. No asfalto quando trampo, eu vejo o sangue do refém. Ou num banco, louco eu não sou santo. Meto minha quadrada e aí se lembram de mim, enfim. Aqui é um por um. Miséria, dor, medo e só pobre tomar no cu. Porra cara, o crime me incomoda. Eu queria ser o certo, honesto, mas é foda. Nação, tudo é só tensão. Se gato me mata, se eu vacilar, ha, tá, tá. Pois bem, então vou me acionar. Brincar com meus parceiros é diadema pra representar. Confio nos parceiros, a amizade vai além. A humildade prevalece e o respeito também. Disposição pra resolver qualquer parada 24 por 48, toda rapa sintonizada. Em qualquer lugar, qualquer situação. Precisou, acionou, a rapa entra em ação. Armados de expressão, é assim nossa quadrilha. Unidas pelo rap, consciente na trilha. Na rima, a ideia é pura e sincera. Em nome dos irmãos e pelo bem da minha quebra. D-I-A-T-E-M-A é o lugar. Pode chegar, saiba chegar. Como em qualquer quebrada aí, rapa como é. Vacilou, não demora, é um, dois, sem axé. Sem massagem, com a trairagem eu fico cabreiro. Tento acordar, mas não consigo desse pesadelo. Eu tô ligeiro, tô pronto pra rimar. A guerrilha se prepara, é diadema pra somar. Na função, aqui só quem é. Eu nunca duvidei, parceiro, eu sei qual que é. Vem na fé, muita fé, paz, amor. Na humildade dos parceiros, é lá vou que vou. Tipo família, seguindo a trilha da verdade. De SP a MG, dura realidade. Crueldade, maldade, sangue no olho. Só quero me adiantar, junto com meu povo de novo. Se for preciso, chego sem problema. Independente de lugar, aqui não é esquema. Não tem esquema. Vem na fé, muita paz, muito amor. Humilde, sigo em frente, parceiro, vou que vou. Vem na fé, muita paz, muito amor. Cela na guerrilha, abençoado pelo Criador. Fé, muita paz, muito amor. No renascer das cinzas, o guerreiro despertou. Vem na fé, muita paz, muito amor. Humilde, sigo em frente, parceiro, vou que vou. Vem na fé, muita paz, muito amor. Cela na guerrilha, abençoado pelo Criador. Fé, muita paz, muito amor. No renascer das cinzas, o guerreiro despertou. Talvez só o tempo possa explicar o porquê. Ser ou não ser, viver, sobreviver até que o céu desabe, só uma porta aberta. No juízo final, só lamento, aí já era. Sigo a trilha na Piccadilly, no adianto. Caio, não me entrego, ao contrário, eu me levanto. É muito fácil dar as costas para a situação. Se omitir ou mesmo negar ajuda pro irmão. Cada um por si, parceiro, aqui não vira é sem sucesso. É nós por nós, se não for, sinto muito, é só lamento. Jogada ao vento, a chance da vitória. Derrota é questão de tempo, então faça a sua escolha agora. Ser submisso, morrer sem ter lutado. Lembrado, esquecido, vitimado no campo minado. E aí já era, não tem choro e não tem vela. Não é pessimismo, é verdadeiro, eu já falei, é guerra. Se ainda duvida, é só olhar ao seu redor. Veja que não está bom, ainda pode ficar bem pior. Vem salve, salve, os lobos guerreiros, as meninas fortes. Estrutão abençoados, irmãos longe da morte. Vem salve, salve, a paz que vem pra terra. Da mão de um homem livre da maldade que hoje impera. Vem salve, salve, minha mãe, mulher, irmãos. E aos filhos que hoje tenho, meu Deus, te estendo a mão. Sei que é difícil, já disse trilhar no precipício. Eu mesmo choro, irmão, a Deus imploro. Uma nova forma de vida, longe das trevas feridas. O problema é, o homem chora e não tem fé. sabe que o inimigo tem ouvidos e faz o que quer. Então de pé, erga a cabeça, tenha fé. É mais difícil passar fome que comer, irmão. É mais difícil ver a Deus do que a escuridão. É bem mais fácil roubar que trabalhar. Então é bem mais triste morrer do que viver. Então por que erramos mais que acertamos? Então por que pecamos e nunca concordamos? Saiba viver, pois tudo tem que acontecer pra você crer que Deus nos pôs no mundo pra viver, não pra morrer. Nenhum homem se tornará um dia sábio sem antes caminhar sobre a terra dos tolos. Salve, salve, nego. Vem na fé, muita paz, muito amor. Humilde, sigo em frente, parceiro, eu vou que vou. Vem na fé, muita paz, muito amor. Cela na guerrilha, abençoado pelo Criador. Fé, muita paz, muito amor. No renascer das cinzas, o guerreiro despertou. Vem na fé, muita paz, muito amor. Muita paz, muito amor. Muita fé, muita paz, muito amor.